Salvador, bom dia, TAM 3601. 3601, prossiga. Queria sair da prevista para Congonhas? Para o Vias. Aqui a gente tem AP Zulu 10 Bridge, AP Zulu 16 Belo Horizonte, e aí direto trip. Da Euleda Bridge. Obrigado. Salvador, é o Gol 12-71 no centro da informação, Delta. 12-71, copia? Prossiga. 12-71, Recife, autorizado, 390, via Turisque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5-1-1-5. Poderia repetir o transponder para o 12-71? Afirmativo, 5-1-1-5. Está autorizado Recife 390 pela Fórmula Luiz 58, decola da 1-0 com primeira curva esquerda, saída pouca, transição Aracaju. Controle 0935, transponde 5-1-1-5, 1-2-1. 271 está correto, chama para o Chissoná. Demora, 1-2-1. Juliette Alfa informando a término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Respondi. 271, 27 para pushback acionamento. No 271 está autorizado, chama táxi. Sim, chamará para o táxi no 271. Oi, bom dia, de Whisky Juliette, Papa. Prossiga. Juliette Papa, do Pátio 3.8, na posição 8, solicitou autorização já em comum acordo com a Infraero, cheque de motor, 5 minutos de marcha lenta. Autorizado, cheque de motor, reporta ao término, está no Pátio 3? Positivo. informando, é 56? No 271, passo autorizado, parte 1, Índia, Alfa, ponto espera da 10, chama pronta, altímetro 0012. Delta 3601, paciente da ECO para autorização Congonhas, 3601. 3601, Congonhas autorizado, 360. Decola da 10, primeira curva direita, na Daéola da Bridge, controle 1935, aciona 5130. Autorizado Congonhas no 360, decola da 10, Daéola da Bridge. O controle de 935 para ponto 5130, tá? 3601. 3601 está correto, chama para pushback e acionamento. Encontrará pushback acionamento. O 271 na linha e decola, pista 10, vento 010 graus, 029. Decola, 271, decolado aos 45, chame controle 19.35, bom voo. Agora com controle 19.35, grato, bom dia, 1271. Controle Salvador, bom dia, voo 1271. Bom dia, contato radar na decolagem, suba 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, 1271. Prossiga. Concluído o chefe de motores, muito grato, bom dia. Bom dia, frequência livre, Whisky Juliette Papá. 271 no chame centro Recife, em 12685, alterna 13365. Agora com Recife 2085, 3365, 1271.